Panorama Agrícola para 20 de novembro de 2013, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua cheia, estamos abrindo para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola de 20 de novembro. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: até marimbondo tem casa. Na entrevista desta quarta-feira, destaque para a juventude rural. E no noticiário, SC Rural investe em Içara. Dica do dia. Alimentação com qualidade e segurança garante saúde. Frutas, verduras e legumes contêm vitaminas, fibras e outros nutrientes e devem ser ingeridos diariamente. Funcionam como uma defesa natural do organismo. Mas é importante você conhecer a procedência dos alimentos. Confira a entrevista de hoje. Recebemos para a entrevista de hoje o presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resman, e vamos conversar com o presidente da EPAGRE sobre juventude rural. Há uma tendência já observada pelos institutos de análise e de pesquisa, presidente, de que o jovem rural, o jovem que há alguns anos atrás veio para a cidade, começa agora a voltar para o campo, investir na terra, porque quer qualidade de vida. Sem dúvida. Nós temos sentido no dia a dia, nas nossas andanças, que aquela vontade de apoiar a questão da juventude no meio rural está surtindo um efeito muito bom. Nós temos notado desde o oeste, o extremo oeste de Santa Catarina, o meio-oeste, o oeste catarinense, a serra catarinense, o Planalto Norte, o sul do estado, o Alto Vale do Itajaí, que o jovem está cada vez mais despertando o fato de voltar a trabalhar junto à sua família, junto ao meio rural. Nós temos exemplos de que pessoas que antes estavam trabalhando em postos de gasolina, em supermercados, estão montando o seu próprio negócio. Então é sinal que todo o trabalho que nós desenvolvemos nesses últimos anos, especialmente no projeto Micobacias 2 e também no SC Rural, agora nesses últimos 3 anos, está surtindo efeito. É impressionante, nós mesmo no dia a dia, ainda recentemente lá em Rio Fortuna, em Dionísio Cerqueira, em Concórdia, vimos lá em loco pessoas em Zorteia, em Grão-Pará, onde pessoas estão retornando, jovens estão retornando à atividade. Por quê? Por uma razão muito simples. Além de nós estarmos preparando, capacitando o jovem, nós também sempre estamos preparando ele, não só psicologicamente, mas tecnicamente, dando uma capacitação à altura, informatizando o meio rural, e isso está cada vez mais despertando o jovem a fazer um bom negócio no meio rural. Claro, saco vazio não para em pé, e agricultor sem dinheiro no bolso vai para a cidade. Isso não tenha dúvida. Mas uma vez tendo alternativas de renda, como por exemplo, panifícios, panificadoras, pequenos pequenas confeitarias, agroindústrias, processamento de hortaliças, processamento de frutas, geleias, mousse, enfim, várias formas e meios que estão cada vez mais levando o jovem a voltar à sua propriedade. E é impressionante o quanto, com quanto amor, com quanta dedicação, que esse jovem está voltando ao meio rural. Com um olhar de fazer diferente, de um olhar de fazer melhor, de um olhar pensando num futuro muito próximo. Vou dar um exemplo. Nós, na região de Xanxerê, temos lá um agricultor que tem seus 26 anos de idade, ele tem apenas 2 filhos, em 2 hectares ele tem 22 vacas de leite, em apenas 2 hectares de pastagem, onde a Ipagre está apoiando muito fortemente ele no sentido de buscar um leite a pasto, ou seja, um leite que dá lucro, não é um leite só baseado na ração, e sim na pastagem, e ele está de uma forma organizada, numa forma orientada, buscando alternativas de renda não só para ele, mas também para os seus pares, para os seus vizinhos, para a sua comunidade. E é isso que a gente está procurando, dado um trabalho muito forte de nosso técnico, buscar como orientação para o nosso jovem rural. Presidente da Ipagre, Luiz Ademir Resma. Importante também destacar que há crédito para boas ideias. O jovem que quer investir no campo pode obter, através de projetos, de forma organizada, crédito. Sem dúvida. E o tripé que nós sempre lembramos e que é necessário, que é justamente a vontade de se fazer, a capacitação técnica para poder realizar e também a questão financeira de apoiamento nesses empreendimentos. Nós, por exemplo, em Zorteia, nós temos um grupo de agricultores que se organizaram numa pequena cooperativa, onde cada vez mais buscam o fortalecimento de uma linha de leite, não só ali, como na região de São Miguel do Oeste, também muito forte, no Vale do Itajaí, e isso vai juntando a vontade do jovem em fazer o diferente, fazer o novo, mas também anexado a isso uma capacitação do conhecimento, levando ao jovem agricultor, a jovem agricultora também, ou seja, os filhos de agricultores, a cada vez mais buscar alternativas de renda para o meio rural. Com certeza absoluta, vai desaparecer e já está desaparecendo muito aquela preocupação demagógica, até mesmo quando se falava de êxodo rural, saída. Nós estamos conseguindo, dada uma ação forte do governo do estado, através da Epagre, da SIDASC, da Secretaria da Agricultura, buscando e retornando com força o jovem ao meio rural. Até porque o asfalto já chegou no campo, a internet está chegando com força, o jovem pode continuar transitando entre o urbano e o rural e escolher o rural como alternativa de vida, o local onde ele deseja viver e viver bem com a sua família. Não tenha dúvida, é uma semente que nós plantamos desde o Micobacias 2, a Ipagre vem trabalhando, vem batendo nessa tecla há muitos anos e agora estamos efetivamente tendo um resultado muito positivo, muito alentador. Claro que não é para todos, é bem verdade, mas nós temos, é impressionante a profissionalização que está acontecendo no meio rural catarinense. As pessoas não têm mais o porquê de discutir a sanidade, discutir, e sim a aplicação de um bom meio economicamente viável, um bom meio salutarmente viável, ou seja, com saúde, com inspeção, com dedicação e principalmente com conhecimento, onde nós estamos cada vez mais aguerridos e buscando, em parceria com vários entes, sindicatos rurais, prefeituras municipais, cooperativas, para dar um bom encaminhamento a esse jovem rural. Nós agradecemos então ao presidente da Ipagre, Luiz Ademir Resma, entrevista aqui ao Panorama Agrícola, falando sobre a juventude rural. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. O Programa de Estado Santa Catarina Rural fez recentemente uma visita técnica à COPAF, Cooperativa de Agricultura e Pesca de Sara, e também a 3 unidades associadas à cooperativa que foram apoiadas pelo Fundo de Investimentos do SC Rural. A cooperativa de Sara conta hoje com 11 agroindústrias associadas, 36 produtores de hortaliças e atende o mercado local e também o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O projeto estruturante da COPAF, apoiado pelo SC Rural, tem por objetivo promover a melhoria dos processos de gestão, transporte, comércio, divulgação, sistemas de produção, beneficiamento de produtos e fortalecimento da marca. As três unidades de processamento visitadas, ligadas à cooperativa, foram duas que processam aipim e uma unidade que produz morangos com variedades de inverno e verão. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.